Nossa conversa não tem boca a boca, é só tela a tela. Eu mando áudio, amor, vem jantar. Dois corações desconhecidos numa cama que só tem dormido. Amor lindo, nunca mais foi visto. Amor no céu.